729 decolado ao 58, chama controle 119 decimal 35, bom voo. Zona 35, obrigado pelo domingo, senhor. Controle Salvador, boa tarde, objeto 5729, cruza 1300, Nadael. 5219, vetoração para espaçamento curva direita na proa 290. Direita, proa 290, web 5729. Web 5729, contato radar, Fabel 340 na saída da EL. 340 na da EL, 5729. 3145, prossiga, pronto, cópia. Galeão autorizado 380. Via Pesolu 1-0, decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1-9-3-5 e aciona 5-4-0-4. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via Pesolu 1-0, decola da 1-0 com curva direita, da El Leda Bridge, 1935 ao controle, 5-4-0-4 ao transponder, da 3145. Estimativo, chamo pronto, puxa santo. Chamará até 3145. Para o táxi, soltar 3217 com 1950 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Guarulhos. 3217 até a saída do pátio, está autorizado, será o número 3 para o ponto de espera. Na saída do pátio, 3, voltando 3217. 5729. Tripe 5219, copiou o controle. Espera informação, Romeu. Trip 5219, copiou o controle. O gol no 755, pode prosseguir um pouco mais à frente aí. E estou só aguardando companhia para prosseguir até o ponto de espera. Sim, seguindo o gol no 3217, é o número 3, vai seguir o tráfego com pintura Vari. Sim, número 3, vai seguir a aeronave da Gol com pintura da Vari, voltando 3217. Itaú 9-0, certo. Quilo, desce até o nível de voo 120. Tráfego 12 horas, 18 milhas, mantendo 1-1-0 no sentido oposto. Descer até o 120, o Lima Pavaquilo. Controle Salvador, até 3-1-0, final de série, Patrícia. Tá 3-1-9-0, acena identificação, chega da mar e desce para o 050. 050, 3-1-0, grave. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Recolou aqui da Avenida Paralela, atenção, mantém 500 pés, patrulhamento no estádio do Barradão, próximo do marcador de ferro. Sente o Guardião 02, mantém a 50 de visagem. 5219? Prossiga. É, o 5219 está cumprindo o perfil da subida e está sendo defasado em 50 graus, o motivo? Só tráfego em sentido oposto? Afirmativo, tráfego em descida para nível 120, Lima com aquilo, é um Charlie 550, sentido oposto. É, no caso, não seria ele que teria que fazer o desvio? Por os Guaxagos? Negativo, está mantendo a chegada ao Lima com aquilo, o senhor mantém essa proa, aguarde para seguir o destino. Está mantendo a chegada e eu também estou mantendo a subida, então tem algum conflito de procedimentos, né? Isso. Lima Papaquilo para continuar na descida. Autorizado, Lima Papaquilo para 2 mil pés. O ajuste do altímetro no 0, no 0. Autorizado, LS, reporte estabilizado. 2 mil no 0, no 0. Autorizado, LS, o quilo. 35219, controle. É na sua escuta, deve ter um conflito de cartas aqui então, porque eu estou cumprindo uma subida e está cumprindo uma descida. Não tem que ter problemas de eu defasar 50 graus com a minha proa. Não, companheiro, o negócio é o seguinte: a proa dada para a sua aeronave foi exatamente para livrar o tráfego. Haveria realmente um conflito, duas aeronaves de oposto, ok? Alguém tem que sair da frente. E a sua aeronave foi instruída 3 vezes a sair da frente e parece que só foi cotejada na terceira vez. Ok, não, o teu problema então tem problema de conflito de cartas de subida com cartas de descida. Não houve conflito de cartas de descida, não. Então a aeronave foi orientada errada na descida dela, que ela deveria defasar ou descer antes ou manter o nível até cruzar o nosso nível. Infelizmente, o ideal nunca acontece. A sua aeronave foi instruída a sair da frente da aeronave que estava chegando, em descida, duas aeronaves em reação, e pelo que eu pude entender aqui, só foi a instrução da controladora aqui na terceira vez. Ok, 7. Ah, isso aí não tem nada a ver. O problema é conflito de descida e subida. As cartas devem estar erradas. Então eu vou fazer o... Bom, a gente pode fazer transcontecido, a gente pode fazer um relatório. Posso fazer o meio aqui também. Ok. Controle Salvador, objeto 5729, cruza 120. 5729, agora transferência. Guardando. O controle, o trip vai ficar quanto tempo no 110 aqui, hein? Trip 5219, sobe o 200, direto conquista. Ok, 200, direto conquista, 209. Paquilo tá livre, LS, reporta estabilizado. Tá para estabilizado, Lima, para Paquilo. Controle, Índia Mike Alfa já passou Veracruz, montando 1500 pro de Paris. Índia Mike Alfa, reporte Paripe, check transponder. Tapatango, Mike, é convite pra cima. O gol 1925 iniciando na pista 10. Tô recente. Informador, MDF-6720, informação Romeu, cruza 245, boa tarde. MDF-6720, acima identificação, chega da Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1090. 1090 para 4 mil, a chegada é Bonf, web 6720. Aguarde para o silêncio. Aguardando, até 3145. Levanta para aquilo, informa o tráfego próximo do externo, mantendo 500 pés no helicóptero da Polícia Militar, não vai interferir nessa aproximação. Tá quente, ok. Controle Salvador, é o gol 1925. Gol 1925, contato radar, sobe a 360 na saída árvore. 360 na água. Web 5729, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, guarda bom do meu centro. Faz o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 1-0. Após a aeronave da frente, a linha mantém 1-0. Confete. Ele vai cá, como a cidade é próxima, rotatória da presente? Para o táxi, Pantanal 471, POB 177, Galeão, 4 horas. Já está rotatória, Michael. 8, meia dúzia, ajuste no 0 no 0. Livre táxi, ano ponto 0, 18, meia dúzia, Pantanal 471. Tanto 3145, coordenando a equipe de solo, companhia vai livrar a retaguarda, aposta livre. Gente. O TAN 3145. Autoriza circular para 1-7. Gente, da presente, segue para a final da 1-7, com base pela direita, reporte na final. Botará na final aqui. 1-0, botará estabilizado. TAN 3-1-0. Trip 5219, vai chamar agora Recife 1260, alterna 1288. 260, 1288, com certeza, hein? Controle Salvador, Guardião 02, está abandonando a área aqui do marcador de terra, não está provando o litoral para retorno a Salvador. Sente, Guardião 02. Salvador, gol 1755, boa tarde. Gol 1755, contato radar, Fabel 360 na saída da EL. Da EL 360, obrigado. Aqui no livre pouso na 17, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 0. Abaixado travado na final, autorizado 17, o Papaquilo. Ah, então, boa tarde. Contra Salvador, Guardião 02, já no litoral em Piatá. Guardião 02, reporte no farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Guardião 02. Nave já na curta final, vai seguir com o número 2, em Jamaica Alpha. Alpha, número 2, 1-7. Tá 3217, livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. Livre decolagem, tá 3217, pista 10. Torre Salvador, patrão 471, pronto, bom descanso. 471, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Ele mantém, patrão 471. Aqui está Romeu, está no hangar da Baité, solicitou uma centena Sierra Juliette XTR. Eita, aguarde de cópia. Yeah. Aquilo, solo azul no 1, informa o PAC. Estabilizado. Pelo menos, estabilizado. Atrás do 1-0. Cruzamento. Batango Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais. Reporte Paripe. Eu não abro sinal 3-5, bom voo. 1935, 3217, obrigado. 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. A intenção aqui de Itapuã, cruzar o campo para o setor norte, um sobrevoo preventivo em 9-3. Gente, siga via litoral, aguarde para o cruzamento da 17, tem uma aeronave já final de 2 milhas, aguarde para o cruzamento através da 35. Já aguardando o cruzamento, Guardião 02. 32-17, contato radar, Fabel 360 na saída da EL. Nativo, pode mandar para o presente da EL? Mantém a saída 32-17. 132 com 3 horas e 50 alternando Guarulhos para o táxi. Autorizado até o ponto de espera, 1010 e a torre 186, o 3145. 1010, ponto de espera, lá com a torre 186, obrigado, bom domingo, 3145. Oscar Golf Sierra, cópia. Prossiga. Autorizado Sierra Juliette, X-Ray Sierra, uma centena direto, decola da pista 1-7 com curva direita, saída da EL, Leda, após Leda direto. Controle 1 no 935 e aciona 5-1-2-4. 9-0. Na tarde, 3190, vento 110 graus com 119, altímetro no 00, aguarde pista livre. Ajustado no 00, aguarde pista livre, 3190. Satanal 471, livre decolar da 10, vento 110 graus com 119. Livre decolagem, Pantanal 479. Cindy Michael, solo aos 13, informa o pátio. Frente livre, táxi Aerostar, India Michael. Lava Paquilo, após a aeronave que pousou a livrar, segue a mesa para o pátio 5, autorizado cruzamento. Pode descer para 1 no meu pé, Alfa Vitor Juliette. Descer para 1 no meu pé, reporte na rotatória Alfa Vitor Juliette. Descerá para 1 no meu pé, reportará na rotatória Alfa Vitor Juliette. Web 6720, desce para 2 mil pés, ajuste na 0 na 0. 2000 na 0 na 0, 6720. Oi, Salvador, boa tarde, Romeu 01, frente Romeu, passa 2, 1-0, descendo 1-6-0. Voo 1-6-0-1, aciona identificação, chega da Bonf, desce para 4000, ajuste na 0 na 0. A Bonf, 4000, 1-10, 1-0 na 0, voo 1-6-0-1. 0, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0, graus com 0 NASA, altímetro no 0-0. Autorizado pouso, pista 1-0, altímetro 1-10. Pantanal 471, decolador 114, chame controle 1935, bom voo. 935, obrigado, Pantanal 479. 3325. Controle Salvador, Pantanal 471, boa tarde, decolo 38. Pantanal 4711, contato radar, Sabel 360, na saída da EO. Só para o 360 na perfil da EL, Pantanal 471. 3145, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 3145. Sou Vitor Juliette, confirma a atitude que tá mantendo. Região 02, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando. Passará livrando, 02. Três, um, nove, zero, solo, zona meia, livre à direita, solo, 121, decimal, 9. 1219, boa tarde. Mantenha a saída, passará ao 4711. Tá mantendo, Pantanal 471. Web 6720, tráfego 12 horas, 7 milhas. Charlie 150, mantendo 1 no meu pé, sentido nordeste, não vai interferir nessa aproximação. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3190. 3190, Alfa e Juliette 612. Alfa e Juliette 612, 3190. Ciente, 6720. Autorizado, vamos acertar a coisa da torre, guardião 02. Ciente, chama para o retorno. Acusará o retorno, guardião 02. Torre, Oscar Golserra, cenário pronto para ataque. Oscar Golserra, altímetro no 0-0, livre taxa, chama para o ingresso. Porta. 3145, forma helicóptero no setor norte, vai manter o setor norte sem interferir, livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-0. Gente do tráfico, visual com o mesmo, livre decolagem 1-0, da 3145. Web 6720, livre LS, reporta estabilizada. Livre LS, reporta estabilizado, Web. Azul 4234, redução para 1909, número 2 na aproximação. Dividindo para 1909, azul 4234. Oi, Salvador, muito boa tarde. 35488, sente a informação, Romeu. 35488, acerta a identificação, chega da MAN, desce para 050. No ideal, desce para o 050, 35488. Solo, Salvador, boa tarde, voo 18, com a formação Congono 856 para Recife. Afirmo. Autorizado Recife 390, Aperuísque 58. Decola pista 10 com curva à esquerda, saída Puca. Transição Aracaju. 1935. 5424. 3145. SAM 3145, contato radar, Sadel 380, a saída dela. Nadael ao 380, SAM 3145. Controle 1195. Correto, no 856, chama o Paulo. Alô, Salvador, boa noite, SAM 3567, Brasília, nível 380, informação é a Romeu. 3567, autorizado Brasília, 380, APZULU no 7, decola a pista no 0 com curva direita, saída Arbor, Elefa, Ofito, 1935, 5426, transponda. Sente, autorizado Brasília, nível 380, veio pelo Zulu 17, decolando a 10, com curva direita, saída Arbor, Elefa, Ofito, controle 1935, o transponder 5426, contando 3567. Correto, champão. 4 de Salvador, gol 1612, informação, Romeu. Gol 1612, acendo identificação, chega da mar e desce para nível de voo 060. Autorizado 060, gol 1612. Motor de Salvador, tá 3145. 3145, aguarde. Web 6720, completa aproximação, chama a torre 118, decimal 6. 186, Web 6720, boa. 3145, prossiga. Poderia voar por Odileda, 3145? Mantenha a saída, tá? 3145. Mantém, 3145. Alfa Vitor Juliette passando Paripe, ingressando em Interlagos. Ciente, Alfa Vitor Juliette, reporte na rotatória. Reporta rotatória, Alfa Vitor Juliette. Boa tarde, 6720, livre pouso na 10, vento 110 graus, com 0 nós, altímetro no 0 no 0. Tá livre pouso na 10, web 6720. Alinhado e pronto na 7, tá... separado o Oscar. Mantenha a posição alinhada, Oscar Golserra. 4711, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3685, patrão 4719, boa tarde. Por favor. Sorri, Salvador, como é que você convite? Tá com o web na, no visual, pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Agilizando na medida do possível na retaguarda do WebJet, o Mike Covito. Vitor. 1962. Estabilizado, localizador visual azul 4234. Azul 4234, complete aproximação, chama a torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, azul 4234, boa noite. Uno 601, desce para 2000 pés, ajuste no 0 na 0, livre LS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 0, autorizado LS com 601. Tô, reporte na base. Bota na base, Vitor. Rotatória, visual com o campo. Ciente, mantenha a prova rotatória e aguarde transferência, Alfa Vitor Juliette. Aguarde a transferência, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, chama a torre 118, decimal 6. Chama a torre 186, grato. Sérgio, boa noite, azul 4234, sinal 5 milhas, trem baixo travado. 4234, vento 110 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 0, guarde pista livre. Escuta azul 4234. De base para final, Vitor. Gente, o Vitor mantém o setor norte, aguarde a autorização para seguir na final no 7. Vitor. Torre Salvador, muito boa tarde, o Papatango Alfa Vitor Juliette, proa da rotatória do João Alcântara. Gente, reparte rotatória. Reparta rotatória, Alfa Vitor Juliette. 720, solo 124, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, boa tarde. Oscar Gossier, decolado aos 24, chão controle 119, decimal 35, bom voo. 3935, grato, Gossier. Azul 4234, livre pouso na 110, vento 110 graus com 9 nós, altímetro 1010, informa helicóptero à esquerda, deixo de aproximação sem interferir. Gente, livre pouso, pista 10, azul 4234. Papatango Oscar, Golf Sierra, contato radar, sobe ao nível de voo 100, saída da EL, Leda, DCT. Da EL, Leda, DCT, quando possível, direto à localidade, radial Salvador 220. Ciente. Controle Salvador, boa tarde, Jane 61, 43 para Romeu, cruza 235 na volta. Jane 61, 43, aciona identificação, chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 10, 10. 4.000-10-10, autorizaria direto selo ou tuna? É o número 5 na aproximação, o Xaner 6143 mantém a chegada. É o sim, 6143. P5488, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 3 mil pés, ajusta no 0 no 0, 35488. Então, 3145, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, 3325, tá? 3145. 192, para reportará 3 milhas da 17, Alfa Vitor Juliette. Mike Eco Vitor, livre pouso na 17, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0. Vitor. 2009. 1612, autorizado 4.000 pés, 2109. Gol 1601, reduz a aproximação, reporta estabilizado. Estou me reduzindo, só falta o glide, agora 601. 1121, decimal 9, 4234, boa noite. Alô, Salvador, 1985, está na posição 5, pushback essa noite. Confirma o tráfego para push? 1856, está no 05. 1856, aguarde para iniciar. Após o WebJet ingressar no pátio, está autorizado. Coordena a equipe pessoal. Após o Web ingressar no pátio, coordenação está autorizada. Boa noite. Solo. Boa noite, azul 4234, livrou o nosso escudo. Azul, prossiga via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Sente, Alfa, mantém antes da Juliette, 4234. Estabilizado, strip 5488. 01, externo, X-ray 10. Gente, no 601, livre pouso no 110, vento no 110 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 0, cheque o trem. Baixou o travão no 0 no 0, pista 10, livre pouso, gol 1601. Alfa Vitor Juliette, 360 pela esquerda, reporte reingressando, final 17. 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette.